Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos então o programa Palavras de Esperança desta sexta-feira, 5 de maio, um programa que vai ter reposição no próximo domingo, dia 7 de maio, um dia especial também, é o Dia da Mãe. Hoje em estúdio para este programa em que vamos olhar então para a liturgia de domingo, o quinto domingo do tempo pascal, contamos com a presença do Sr. Padre Pedro Simões, da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Senhor Padre, muito bom dia, obrigada por se juntar a nós em mais esta emissão das Palavras de Esperança e desde também o período de tempo em que estive ausente da rádio, este é também o nosso regresso aqui na Rádio Boa Nova. É um gosto poder contar de novo com a sua presença aqui no nosso programa das Palavras de Esperança. Bom dia, Liliana, bom dia a todos os nossos ouvintes que acompanham diariamente a antena da Boa Nova FM. Também é com muita alegria que me encontro aqui também com, mais uma vez presente com a Liliana à frente deste programa das Palavras de Esperança. Tenho sabido de que, de facto, o seu menino tem crescido em estatura, sabedoria e graça, muito alegre, muito feliz nesta nova experiência que está a ter na creche, que de facto possa continuar assim da melhor forma possível, de modo a que também os pais fiquem alegres e felizes por isso. É isso mesmo, estando os nossos pequenitos bem, nós também estamos bem e conseguimos levar o dia a dia também com mais força e determinação, não é, Sr. Padre? Com a graça de Deus. É verdade, sem dúvida, sem dúvida. Sr. Padre, muito obrigada. Vamos então olhar já daqui a pouco para a liturgia. Antes disso, e como é hábito também, temos sempre algumas considerações a fazer. Sr. Padre, vamos dar uma espreitadela à Igreja no mundo, nomeadamente na Hungria. O Papa Francisco realizou uma viagem em busca de equilíbrios. Tivemos a oportunidade também de ver alguns desses momentos. O que é que nos pode referir acerca desta visita? Uma visita que creio que não passou despercebida aos olhos do mundo e que nesta fase de rescaldo eu peguei um artigo do Otávio Carmo, que é o jornalista do Vaticano, representante da agência Eclésia lá, e que de facto, logo pela questão da proximidade em relação à Ucrânia, não é? Pela primeira vez o Papa Francisco vai mesmo aos arredores do país, Ucrânia, para lançar uma mensagem muito clara e muito objetiva, sem ferir ambos os lados, quer o lado ucraniano, quer o lado russo. Aliás, é curioso porque no momento em que o Papa Francisco faz a consagração a Nossa Senhora, ele tem sempre o cuidado de ter as duas partes envolvidas, não excluir nenhuma das partes, não é? E é curioso porque ele diz-nos o seguinte, não é? Não colocar as duas com o mesmo grau de responsabilidade, a preferência da Santa Sé é esta: não interessa quem ganha a guerra, mas o que se espera é que ela acabe o mais rapidamente possível. Verdade, portanto, aqui mesmo não há perdedores nem há vencedores. O que mais a Igreja pede, não é? Pela boca do Sumo Pontífice, pela boca de Francisco, é isso mesmo, que ela acabe terminar, o mais rapidamente não é? Possível. Não é? Esta situação de guerra, que não é boa para os dois países e para o mundo inteiro. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Também na agenda do Papa teve presente várias mensagens. Mais uma vez o reforço pela paz no mundo, pela solidariedade, pela caridade, a questão das migrações na Europa, né? Sabemos que o povo húngaro, dos refugiados e dos migrantes, né? E o Papa Francisco tenta ali estabelecer um diálogo com as autoridades competentes a não fecharem, digamos assim, as portas a quem mais precisa, né? Que sejam melhores e bons samaritanos, não é? Como aquele que também ajudou o pobre e o miserável que se encontrava a meio do caminho, quando se encontrava a caminho de Jerusalém, não é? Quero dizer, portanto, não, também lançar esse desafio, não é? Para exatamente que possa ser um país mais acolhedor. Mais acolhedor, não é? E menos crispador, não é? No sentido de haver mais diálogo e mais comunhia e harmonia entre os vários povos, não é? Nem todos nós somos iguais. e só ganhamos e tornamos mais ricos se acolhermos aqueles que são diferentes de nós. É verdade. Seu Padre, vamos olhar também para a Igreja em Portugal. Falamos de Fátima, de modo particular, não é? Também estão a aproximar-se as peregrinações a Fátima para a comemoração deste dia tão especial para cada um de nós, que é o dia 13 de maio. E o próprio Santuário e a GNR fazem recomendações para uma peregrinação em segurança, porque de facto é bonito vermos todas as pessoas, os fiéis em peregrinação, mas é preciso cuidados para que não terminem mal, não é? Porque já temos relatos de anos anteriores em que nem sempre esta peregrinação, este caminho de fé, correu bem para todos. Sem dúvida. Aliás, nós em Portugal, quando falamos quer do mês de maio, quer do mês de outubro, não é? Parece que, e parece não, é mesmo, todos os caminhos vão direitos a Fátima. E já se nota por essas estradas do país, não só na Nacional 1 e C2, mas também nas várias estradas secundárias, já se nota a grande afluência de peregrinos ao santuário. E é importante que estas peregrinações sejam feitas com a maior segurança possível. E esta parceria entre o Santuário e a GNR já é uma parceria que se faz ao longo de vários anos, mas este ano tem um reforço acrescentado. Isto porque neste precisamente momento os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude estão a percorrer todas as paróquias da Diocese de Leiria Fátima e irão estar presentes também nas celebrações dos dias 12 e 13 de maio, portanto que poderá eventualmente levar digamos mais assim, fiéis. Mais fiéis, mais afluência a essas celebrações. E outra coisa, mais no sentido prático, gostava de transmitir aos irmãos que nos escutam, que para os diversos grupos terem atenção aos carros, mesmo quando se está a rezar ou se está a cantar. E depois outra coisa, o apelo a caminhar em fila e não em grupo, e não andar na estrada, mas na berma, é? Usando sempre faixa refletora, porque não só durante a noite, mas também durante o dia. Eu, por exemplo, fui nestes dias a Fátima e constatei que muitos peregrinos não respeitam, nem respeitam a mão e não respeitam a faixa de rodagem. Quase todos andam fora da faixa de rodagem da berma, para dentro. Já basta alguns lugares, algumas vias onde a berma até é bastante estreita ou quase inexistente. Mas sendo assim, tem que se fazer fila um a um, não podem ir dois a dois nem três a três. E depois os desastres acontecem. Aliás, há coisa de duas, três semanas atrás faleceu uma peregrina a caminho de Fátima. É preciso muita cautela, porque as pessoas vão com aquela vão imbuídas de fé, não é? Da Nossa Senhora, e se calhar até pensam que nada pode acontecer, mas o que é certo é que os acidentes acontecem, não é? É preciso muita cautela para que este caminho se faça bem, não é? O seu padre vai participar nas celebrações de Fátima? Não, porque tenho algumas atividades pastorais também semelhantes àquelas que vão se passar no santuário aqui nas minhas comunidades. Sei que o padre António Loureiro vai participar. Muito participa bem. Todos os anos, sobretudo na missa da vigília, do dia 12. Muito bem. Portanto, este é um assunto que ainda iremos abordar, certamente, aqui também na nossa rádio. Também nós temos vindo a dar conta das recomendações da própria GNR para que este caminho de fé se faça com a maior segurança possível. Seu Padre, olhamos também para a Igreja na Diocese de Coimbra, nomeadamente a propósito da Jornada Mundial da Juventude 2023, em que cada um de nós tem uma missão, não é? Nesta Jornada Mundial, como também já referiu, Dom Américo Aguiar, a assinalar os 100 dias da jornada, para a jornada. É verdade, está a fazer quase 15 dias dessa mesma celebração. Não? Exatamente, foi uma grande celebração feita no Jardim da Figueira da Foz, para assinalar esses 100 dias, em que foram convidados todos os cotes das 21 dioceses do país a estarem presentes, onde estiveram também dois bispos, o Dom Américo e o nosso bispo, Dom Virgílio Antunes, e depois alguns sacerdotes também que foram convidados a estarem presentes. Foi um dia muito belo, pelo que constatei através das fotos e das notícias que foram chegando, quer através do portal da Diocese de Coimbra, quer também da Agência Eclésia. E é curioso porque o Dom Américo Aguiar faz um grande apelo, já o fez quando veio cá nas palavras finais, quando a visita dos símbolos ao Oliveira do Hospital, uhum. E voltou outra vez a reforçar a necessidade de haver mais famílias de acolhimento. Já se nota a Diocese a mexer, já se nota todo o país a mexer no sentido em poder acolher da melhor forma todos os nossos irmãos estrangeiros que vêm e que querem conhecer um bocadinho melhor o nosso país, quer na fase das pré-jornadas, quer depois na JMJ propriamente dita. Contudo, as famílias ainda estão muito aquém. Uhum. Não é? Ainda estamos num número muito ou demasiado inferior para o número de peregrinos que vamos receber na nossa diocese. Como é que está a ser, no caso concreto, o cote de Jolitá? No cote Jolitá... Tem registro já de famílias inscritas para o acolhimento? Vai-se tendo, mas é progressivamente. Não temos um número exato e final de quantos virão, mas vamos tendo. É, sei que vamos receber alguns alemães, alguns franceses, mas números exatos é difícil, uhum. Porque o CODE de Coimbra tem que jogar com o número de famílias de acolhimento que há disponíveis para acolher e depois encontrar outras soluções, né? Porque se nós não aumentarmos o número de famílias de acolhimento, vamos ter que procurar outros sítios secundários para isso. Escolas, pavilhões, não é? Embora isso fosse... Ou pretender ser o último recurso. Não é? Pois, não, né? Porque o ideal seria todas as famílias acolherem pelo menos dois jovens. Mas né? no Comitê de Oliveira do Hospital e Tábua, tem havido manifestação de famílias disponíveis para o acolhimento? Neste momento, se calhar eventualmente nestes dois, três dias aumentou, mas neste momento creio que temos 70 famílias que estão dispostas a acolher jovens. Como é que olha para jovens. Esse número? É muito aquém? É inferior, sim, é um bocadinho... não é abaixo da expectativa, mas continua a ser abaixo, tendo em conta que estamos a falar de 1 milhão de jovens, ou 1,5 milhão, que provavelmente virá para Portugal. Portanto, uhum. Continua a ser mesmo muito pouco. Há algum número ideal, por exemplo, para o Cote Jolitá, para este território de famílias de acolhimento? Não percebi. Se há um número ideal, portanto, deveriam já estar sinalizadas X famílias de acolhimento. Eu vou ser muito sincero, o número ideal devia ser o número das famílias existentes nestes territórios. o número ideal seria esse, pois. Não é? Mas não sendo o ideal, olha, é o possível, não é? É o possível, não é? É o possível. E 70 famílias é bom, mas continua a ser insuficiente. E, né? Para cada família vai um jovem ou mais que um? Mais que um, pelo menos dois. Pelo menos dois. Pelo menos dois, exatamente. Uhum. Portanto, não é necessário cama, não é necessário grandes confortos, porque cada jovem trará um saco de cama. Acho e depois o chão e casa de banho, quero dizer, para fazer higiene. E o pequeno almoço, não é muito, não é? Pois. E é curioso porque nós somos até conhecidos no estrangeiro por sermos um povo acolhedor, é estranho, não é? Pois. São dos tais fenómenos pós-pandemia, não é? Que ainda nós estamos, se calhar, a sofrer. Pode ser que agora, com sofrer, o aproximar da jornada, possa ainda haver... Vamos ver, porque nós os portugueses só nos lembramos dessas coisas sempre em cima do joelho, não é? Pode assim, ser. Às pode vezes ser. Funciona assim, por contágio, não é? Ai, ou tu por vais contágio. Ser de acolhimento, também quer ser. Agora, não é? Uma coisa que me assusta... Funciona assim. Para além disso, é a questão de verificarmos que alguns jovens manifestam mesmo falta de interesse na participação das Jornadas Mundiais da Juventude. Isso é que me assusta, não é? Estes fenómenos das redes sociais e das comunicações digitais em massa veio prejudicar muito estes momentos de encontro, não é? Porque estes momentos fazem-nos nós sairmos do nosso cantinho, sim. Do nosso conforto, da nossa casa, do nosso computador, do nosso telemóvel, do nosso iPod, não é? E hoje as camadas jovens estão muito dependentes dessas tecnologias, não é? É verdade. O que é um atentado à socialização, não é? é um autêntico atentado. Há verdadeira socialização, atenção. Verdade. Em todos que não dispensa sentidos, claro, em a todos parte sentidos. Presencial, não é? É verdade. Não dispensa. É verdade. Vamos, Sr. Padre, acreditar, não é? Que mais jovens se manifestem no sentido de participarem, que mais famílias também se mostrem disponíveis para acolher. E lanço novamente o apelo, que o dinheiro não seja a única desculpa. Porque não é só o dinheiro a desculpa. Não é. Porque é muito caro. Não é só. Não é? Também é, acredito que também seja, mas não é só. E se calhar não é o que tem mais peso. Mas a própria inscrição na jornada é muito dispendiosa? Sim, é da volta dos 300 euros. Falando em números redondos, não é contando com as despesas, até estamos a falar de 8 dias, não é? Mas inclui tudo? Inclui tudo. Inclui tudo, sim. Já com as refeições, números redondos, 300 euros. Com refeições, mais coisa, comida menos coisa também? Sim. Mais coisa, menos inclui coisa. Inclui tudo? Inclui tudo, 300 euros. Ok. Uhum. Por uma semana? É. Não é? Sim. Também, não. Quando falou em 300 euros, pensei que fosse só para inscrição, para se poderem fazer representar. Que façam um esforço, não é? Que façam... Que poupem, que poupem, não é? É verdade. 20 euritos no mês, agora já não dá para poupar assim tanto. Pois mas, não, pois não, Sr. Padre. Mas... Agora os cêntimos andam todos contados. Mas okay. Vamos então, fica o desafio lançado, Sr. Padre, para que mais jovens se mostrem disponíveis para ir, mais famílias também tenham disponibilidade de acolher os jovens que vão estar cá na Diocese e nos concelhos, nomeadamente da Oliveira do Hospital e de Tábua, no âmbito do Cote Jalitá. Esperemos que sim. Sr. Padre, vamos avançar, não é? Sim, porque, sim. De facto, estes assuntos dão-nos azo à conversa, mas vamos olhar para a liturgia do próximo domingo e antes de entrarmos para propriamente nas leituras, Sr. Padre, domingo é um dia muito especial, não é? O dia da mãe. É verdade. É o dia das nossas mães. Eu próprio também já sou mãe de dois filhos. Portanto, é um dia muito especial este do dia da mãe. É importante, não é? Que a Igreja o celebre e há celebrações, não é? No próximo domingo, todas alusivas a esta data do dia da mãe. Sem dúvida, aliás, a própria Igreja está muito cheia desta carga do feminino, não é? Porque... embora a Igreja seja constituída por homens e mulheres, a representação dela na Sagrada Escritura é sempre de uma mulher, não é? Fantástico. Que vemos retratada e espelhada na figura de Maria, não é? Que é mãe. Que é mãe, exatamente, que é mãe, e foi mãe em circunstâncias muito especiais, sem mesmo perceber completamente aquilo que Deus lhe tinha, digamos assim, predestinado, não é? Claro. Deixa-se abandonar, deixa-se levar pela vontade de Deus, prescindindo da sua própria vontade, não é? Ela o que queria ser era mãe, sim, mas ajudada pelo seu marido José. Não foi preciso essa ajuda para vir, como sabemos, Jesus ao mundo. E ela teve que reinterpretar e o sentido que tinha e o projeto de vida que tinha para ela mesma, não é? Claro. Mas reintegrou na perfeição plena. Assim nós também o pudéssemos fazer com os nossos próprios projetos de vida e com os nossos próprios objetivos, não é? E nem sempre o fazemos. De facto, Maria, para nós, para todas as mães, para todas as mulheres e para todos os fiéis, não é? Um farol, um guia, não é? Maria, mãe de Jesus e todas nós mães queremos ser uma mãe à imagem e semelhança de Maria, tal como ela foi para Jesus. Portanto, é um dia especial. Enquanto sacerdote, o padre pode de alguma forma partilhar uma mensagem para as mães que nos estão a escutar, uma espécie de bênção, algo que possa dizer para todas as mães. A única mensagem que eu posso partilhar com os ouvintes é de filho, porque de mãe é um bocado complicado. Mas é de filho, não é? E a mensagem que eu gostava de transmitir é que vou falar como filho, não como mãe. É que independentemente da proximidade que nós tenhamos às nossas mães, seja muito próxima ou seja menos próxima, elas são nossas mães e devemos acarinhá-las e amá-las como elas são, pronto. Claro. Nas suas virtudes e qualidades, mas também nos seus defeitos, não é? Todos temos defeitos, é mesmo assim, cada um com as suas virtudes, as suas qualidades, mas também tem que se aceitar os defeitos de toda a gente. É verdade. Saber lidar com eles, se calhar, é que é o mais difícil. Mais difícil. Não, mas é sempre possível com a graça de Deus. Fora dela é difícil, mas com a graça de Deus é sempre possível, não é? Atenção, não há famílias perfeitas, não. Eu poderia estar aqui a falar da beleza do que é o exercício e a função que uma mãe tem na sociedade, que é imprescindível, não é? Aliás, cada um tem a sua função própria, o pai tem a sua função, a mãe tem a sua função, mas digamos que a importância da mãe é que molda o filho ou a filha. Também tenho podemos essa... falar em complexo de Édipo, em complexo de Eletra, mas é a mãe que molda, sobretudo os filhos, porque são elas que ainda continuam, quer queiramos, quer não, mais presentes na vida dos filhos. São. E agora com uma tarefa mais acrescida, não é? Porque estão no mundo, têm a sua própria profissão. É verdade. Tem o seu próprio vencimento, sim, né? Aquela coisa que não acontecia. A mãe de agora atrás. É muito diferente. É lhe exigido algo muito mais difícil do que em tempos antigos, que praticamente a mãe cuidava dos filhos e da casa, não é? Agora cuida dos filhos, da casa, do trabalho e de tantas outras coisas mais, não é? Felizes das mães que têm uns pais que ainda auxiliam nas tarefas simples de casa, é verdade, não é? É verdade. Felizes a sociedade essas, vai evoluindo e que os pais também evoluam no sentido de ajudar as mães, não sem é? Sem dúvida, sem dúvida. Seu Padre, é importante então sublinharmos esta data, o Dia da Mãe, um beijinho para todas as mães, de modo especial para a minha mãe, não é? Certamente, claro, seu Padre, também, para a também, sua mãe. Portanto, saudamos todas as mães, porque este é um programa que é transmitido em direto à sexta, mas com reposição no domingo, portanto, um beijinho especial para as mães, todas. Um feliz Dia da Mãe. Vamos agora olhar para a liturgia, seu Padre, o tempo vai passando. É verdade. Temos então a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Esta primeira leitura que nos apresenta alguns traços que caracterizam a família de Deus, a Igreja. Sem dúvida, aliás, durante todo o tempo pascal, o livro dos Atos dos Apóstolos vai-nos sempre acompanhar na primeira leitura, que retrata a vida das primeiras comunidades cristãs. E que logo no início verificamos que não é fácil, não é? Porque as próprias comunidades cristãs, quando nascem e quando tentam crescer e amadurecer, no meio há sempre conflitos. E muitas vezes conflitos de interesses, não é? Aqui esta passagem fala-nos de um conflito que existe numa comunidade cristã entre helenistas e hebreus. Uhum. O que são helenistas e o que são hebreus, não é? Os helenistas e os hebreus são ambos judeus, só que os helenistas são judeus da diáspora. Falam não só o aramaico, mas também o grego e o latim. E os hebreus foram aqueles que não saíram da Palestina, que não saíram da zona de Jerusalém, não é? Os hebreus são mais conservadores e estão muito mais ligados à lei de Moisés, observando todos os seus preceitos, todos os seus pontos finais, todas as suas vírgulas, todos os seus pormenores. Os helenistas foram judeus que saíram quando eram mais novos da sua terra e abriram-se ao mundo, tornaram-se cosmopolitas e são um bocadinho mais abertos a tudo o que é diferente da própria cultura judaica. E os primeiros conflitos que existem é isso, não é? Podemos falar mesmo disso. É ali um autêntico cavalo de batalha entre conservadores e progressistas. Poderíamos dizer assim, sim, não é? Sim, poderíamos sim. dizer assim, não é? Porque uma os judaístas acreditavam que a palavra de Jesus poderia chegar eventualmente a outros povos que não fossem judeus. Os hebreus já não eram tão a favor disso, não é? Uhum. E São Lucas dá-nos conta disso mesmo, não é? E devido a esta situação, é curioso, Pedro e os apóstolos sentem necessidade de criarem os diáconos na Igreja, não é? Nós aqui na Unidade Pastoral temos um diácono permanente, que é o Sr. José Esteves, não é? Os diáconos nascem precisamente a partir daqui desta crise das primeiras comunidades cristãs, não é? Porque os presbíteros, os padres, sentem que têm trabalho a mais e devem confiar e delegar os seus trabalhos noutros homens também com as, digamos assim, com a recepção da graça do Espírito Santo, aos quais vão chamar diáconos, os sete primeiros diáconos, no qual São Estevão foi o dos primeiros, não é? Que pudessem servir às mesas e pudessem fazer o serviço da caridade, a visita aos pobres, a visita aos doentes, a visita às viúvas, etc. Não é? É neste contexto que surge. Portanto, verificamos aqui que a pouco a comunidade cristã vai sendo hierarquizada, não é? Vão surgindo as hierarquias, não é? Os bispos, os padres, os diáconos, não é uma coisa que surge logo de repente, uhum. vai-se construindo, não é? Animada e dinamizada pela fé, como é óbvio, não é? Muito bem. Seu Padre, avançamos então para a segunda leitura da primeira epístola de São Pedro, que também se refere à Igreja e chama-lhe templo espiritual. É verdade, aliás, todos nós somos templos do Espírito Santo, não é? Convidados a seguir a pedra angular rejeitada pelos construtores, como Pedro nos fala na sua epístola, arremetendo para um salmo atribuído a David no Antigo Testamento. Sim. Ou baseando-se nele, não é? Porque nós sabemos que Jesus Cristo, para ressuscitar, teve que passar por dolorosos sofrimentos, não é? Que não foram só sofrimentos físicos, né? Foram também sofrimentos espirituais. Mas ele já os tinha sentido quando andava a anunciar o Evangelho. Os três últimos anos da vida de Jesus foram anos de constante tensão, de constante pressão e equilíbrios e desequilíbrios, e ao qual Jesus foi sendo sempre fiel. Eu não me estou a anunciar a mim mesmo, estou a anunciar o Pai, estou a anunciar Deus. Portanto, eu não procuro ser mais do que o meu Pai, procuro transmitir a sua palavra, não é? Uhum. Muitos deles, a maior parte, não percebeu, só o percebeu quando ele ressuscitou e quando começou-lhes a aparecer já vitorioso sobre o pecado, sobre o mal e sobre a morte. E Pedro faz um apelo a que não desanimemos, a que não deixemos de ser perseverantes perante as crises, perante as dificuldades, porque Jesus foi perseverante e Deus recompensou por isso, dando-lhe a vida plena, dando-lhe a eternidade, ao qual também nós somos convidados a viver e a saborear, não é? Também perante as nossas crises e os nossos sofrimentos. Pois, por isso não somos é tão perseverantes, não é? Exatamente, exatamente. E não, é verdade. E deixamos-nos logo cair a primeira dificuldade, e é isso que não deve acontecer, não é, seu Padre? Sem dúvida. E tendo sempre, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, teremos força para nos reerguermos e continuarmos a ser o templo espiritual. Sem dúvida. Seu Padre, no Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, define a Igreja como uma comunidade dos discípulos que seguem o caminho de Jesus. É verdade, nesta passagem encontramos Jesus que se define a si próprio como o caminho, a verdade e a vida, não é? Os apóstolos seguem Jesus. Jesus já está na sua fase final, está prestes a chegar a Jerusalém para sofrer a tal paixão, morte e ressurreição, e parece que cada vez mais os apóstolos, em vez de ficarem esclarecidos, ficam mais confusos. Uhum. Então, mas se tu transmites as palavras do Pai, mostra-nos o Pai, Jesus, mostra-nos. Oh! E Jesus vira-se para Filipe, não é? É Filipe que faz esta interrogação. Então, oh Filipe, não sabes que quem me vê em mim vê o Pai? Portanto, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não é? A única maneira do homem chegar plenamente à felicidade, à alegria e à sua realização é em Cristo. Tudo fora de Cristo são felicidades e realizações temporárias, ou a prazo, não é? Mas em Cristo é perene, é eterno, não é? E de facto, só nele é que conseguiremos encontrar sentido para a nossa vida e para a nossa existência, não é? E tornamos-nos homens novos. E tornamos verdadeiros homens novos, sem dúvida. Muito bem, seu Padre, estamos então a terminar esta emissão do programa das Palavras de Esperança, ao olharmos para a liturgia do quinto domingo do tempo pascal, então também o dia da mãe, este dia 7 de maio. Temos sempre uma sugestão musical para terminar o nosso programa. Eu confesso, como sempre, que estou sempre muito curiosa relativamente às sugestões que o Sr. Padre nos traz. Qual é que é então a sua proposta para hoje? Bom, dado que dentro das próximas semanas vamos receber uma das maiores bandas do mundo e uma das minhas preferidas atuais, ponto, aproveito para sugerir os Coldplay, um tema muito conhecido deles, que é o Viva La Vida, não é? Que é um tema muito interessante, não é? Que fala na capacidade do homem de se construir e de também de se destruir ao mesmo tempo. Nós estamos já a ouvir este tema curioso, em som de fundo, mas pode então... É o texto que tem à frente é legendado em português para compreendermos as palavras... A letra, que, não é? A letra. E é curioso porque fala mesmo disso, não é? O homem tem capacidade de fazer tudo o que há de bem no mundo, mas também tudo o que há de mal. Mas depois, quando faz o mal, tenta reconstruir-se novamente. Ficamos então, seu Padre, com este tema. Já voltamos. Então, com esta sugestão que terminamos o nosso programa de hoje, seu Padre Pedro, que nos trouxe Coldplay, Viva lá a Vida, seu Padre, muito obrigada. De facto, com legenda é tudo muito mais fácil e de facto conseguimos perceber aquilo que nos quer transmitir esta música. Muito obrigada também, outros estilos de música aqui a passarem no nosso programa das Palavras de Esperança. Estamos a concluir. Muito obrigada pela sua participação na nossa emissão. Muito obrigado, Liliana, e a todos os irmãos e irmãs. Desejo um santo e feliz Dia da Mãe com todos, não é? É isso mesmo. Muito obrigada. Terminamos o programa Palavras de Esperança. Nós regressamos na próxima semana. Reforço então estes votos de um feliz Dia da Mãe. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.